Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas, vamos para mais um Decadrops de notícias. Dessa vez um Decadrops um astral um pouquinho maior, né? Porque ganhar do Corinthians não é nada mal, né? Decadrops saiu com atraso, né? Eu normalmente faço as segundas. Ontem tive uma questão técnica que me impediu de subir o episódio ontem, mas foi até bom porque aí eu peguei a rodada... O final da rodada do Vasco e Flamengo, a gente pode dar nossa posição definitivamente, né? Bom, pois bem, a América jogou contra o Corinthians, apesar de termos jogado na Independência, praticamente em termos de torcida, em algum nível, né? Quase que visitante, porque tinham mais corintianos do que americanos na Independência. Corinthians que veio de uma empolgação muito grande, porque tinham eliminado o Atlético numa classificação improvável na Copa do Brasil. E além disso, antes eles tinham vindo de vitória contra o Fluminense também, então estavam empolgados. Além disso, tem muitos corintianos que moram em Belo Horizonte, Minas Gerais, de maneira geral, e vieram para tomar um passeio aqui do América, né? Mancini que escalou um time, uma escalação diferente, né? Vamos colocar assim, tinha que ser mesmo, porque estávamos sem alguns jogadores ali, sem o Benítez, sem o Martínez, sem o Marcinho, sem o Maidana, sem o Everaldo. Então, ali sem alguns jogadores que normalmente atuam como titular, né? Então, ele foi com uma escalação mexida, manteve o Breno no time, junto com o Lucas Cal e o Juninho. Colocou o menino Matheus de novo na lateral, né? E no fim eu acho que ele colocou o Boi Bandido junto com o Mastriani e o Azevedo na frente, mas até que taticamente o time se organizou, não com aquele 4-3-3 que normalmente a gente se organiza, né? Foi um 4-5-1, 4-4-2 ali, algumas variações dependendo de quando estava atacando e como estava defendendo. Então o time, mais do que do ponto de vista técnico ter sido um jogo de qualidade, que não foi... Do ponto de vista tático, o time mostrou da mesma forma como mostrou contra o Fortaleza e contra o Inter. Então, o que eu acho que foi, assim, do ponto de vista positivo, né? Tiveram dois aspectos que eu achei muito importante nessa vitória. A primeira delas é que o time mostrou de novo uma organização tática, mesmo sendo um time muito mexido e entrando muita gente da base, igual o Renato Marques entrou, o Júlio entrou e deu inclusive uma assistência para o Renato Marques, Rodriguinho. Então, o Mancini colocou a galera para rodar e o time muito organizado taticamente, que eu acho que é o que a gente vai ser mais primordial até o final do campeonato. Em termos de vontade, né? Porque a gente veio de um jogo com muita vontade contra o Fortaleza, um jogo com vontade contra o Inter. Aí teve aquele jogo contra o Defensa e Justiça e depois o jogo contra o Botafogo, que foi assim, sofrível, né? Do ponto de vista de vontade mesmo. Os caras parece que estavam totalmente entregues ali ao resultado. Então, nesse sentido foi muito bom. De aspecto ruim, eu acho que ainda falta muita qualidade técnica e isso às vezes pode ser que nos prejudique ao longo do ano, né? A gente precisa que o Benítez volte, a gente precisa do Martínez, a gente precisa que o Everaldo volte a jogar bem para ser aquela válvula de escape num cara que puxa o contra-ataque. Então, falta ainda, tecnicamente, falta ainda dar uma aprimorada na qualidade para o time ser mais consistente, né? Bem, além disso, mais do que simplesmente a vitória, né, do ponto de vista de moral, da gente sair daquele negócio de não conseguir ganhar de ninguém, a gente não tomou gol, isso também foi muito importante. Fábio Santos perdeu um pênalti questionável ali que o juizão marcou para o Corinthians, mas foi a gente ter voltado para o game. Então, apesar da gente não ter saído da zona de rebaixamento ainda, a gente já fica ali a um ponto, dois pontos, né, para conseguir sair da zona de rebaixamento. Talvez uma vitória nesse momento nos tire. De aspecto negativo da rodada, teve o Cuiabá ter ganhado do Goiás, né? Por mais que dê uma segurada no Goiás, o Cuiabá vai a 11, aí ele dá uma, vai somando pontos ali, um time que vai ser adversário direto. Se eles tivessem empatado, eu acho que teria sido um resultado melhor, né? A América nesse momento agora já não é mais o último, nem o penúltimo, a gente subiu mais uma posiçãozinha, conseguimos passar do Vasco, que tomou uma cacetada pro Flamengo, então a gente tá ali próximo, a gente voltou para brigar, né? Porque até então a gente tava meio que entregue, igual o Curitiba tá hoje, né? Tava meio entregue ali na competição e agora a gente conseguiu voltar, tá numa situação de ainda estamos no sufoco, mas agora a gente consegue pelo menos dar uma respiradinha. Mas não pode parar, a gente vai ter que continuar porque a nossa sequência agora é dificílima, né? No Campeonato Brasileiro a gente pega o Atlético Paranaense nesse final de semana num jogo no Mineirão, vai ser muito esquisito porque o gramado é ruim, ali a torcida não impõe nenhum... Pelo fato do estádio ser grande, a nossa torcida não ir muito, né? Vai ficar um Mineirão vazio, né? E depois a gente pega, não nessa sequência necessariamente, né? Mas a gente, eu que não lembro de cabeça, mas a gente pega Grêmio, Inter e Atlético Mineiro, se eu não me engano é isso mesmo. Grêmio já é um adversário muito difícil, tá muito bem, nós jogamos fora de casa. Inter em casa, que é um time que vai vir babando ali por conta do resultado que eles tiveram com a eliminação na Copa do Brasil. Depois a gente pega o Atlético, que vem numa boa fase também no Mineirão, provavelmente cheio. Então, pontuar contra o Atlético Paranaense agora vai ser muito importante, né, para a gente conseguir sonhando e sonhando na competição. Além disso, né, o Mancini recebeu a camisa em comemoração aos 100 jogos comandando o América. Nada melhor do que uma data comemorativa dessa se fazer com uma vitória, né? Então foi bem bacana isso. E o Mancini falou muito também na coletiva sobre o momento do time, sobre a forma como a gente jogou, como o Luxemburgo também seria um estrategista ali. Mas nada que gerou muito impacto, não, né? Acho que de coletiva pós-jogo eu ficaria com dois destaques principais. Primeiro do Renato Marques, mencionando primeiro que ele sabe que eles fazem muita raiva na torcida, então é importante reconhecimento do jogador. E segundo, que ele comentou que aquela jogada do gol dele é que ele joga com o Júlio desde o sub-15. Então eles já estão acostumados com movimentação e isso é importante para a gente ver como que uma base bem trabalhada faz diferença quando os meninos chegam no profissional, né? E também do Juninho. Juninho voltou a fazer uma boa partida depois de algum tempo, foi bem. E na coletiva pós-jogo ele falou uma coisa muito interessante, né? Que ele é o capitão, ele já precisou de tirar muita gente do buraco. E agora, quando ele estava numa situação ruim, ele teve o grupo para vir e dar a mão e puxar ele, né? Então foi interessante essa visão dele também, que ele falou: no momento que eu estava ruim, surge um Breno. Que de fato, para mim, é um jogador que tem que ser titular, pelo menos no lugar do Alê, se não for no lugar do próprio Juninho, né? Então dá uma esperança. A gente vê os meninos entrando, o time voltando a pontuar. Ganhamos do Corinthians de 2 a 0. Então dá uma esperança. Eu acho que ainda é muito difícil a gente se salvar, sendo honesto, pelo nosso elenco. Mas a gente pelo menos deu um respiro assim. Bom, a gente pode pelo menos sonhar, né? Na minha opinião. Eu ainda estou bem, bem pessimista com relação à temporada de modo geral. E bem, hoje a gente joga contra o Milionários no Independência. É uma partida para a gente tentar sonhar e se manter vivo no campeonato. Nós estamos nesse momento com 4 pontos, o Milionário com 10. O Defensa e Justiça joga antes, né? E a situação do América é o seguinte: precisamos de ganhar as duas partidas e torcer por um tropeço dos nossos adversários. O ideal seria que o Peñarol ganhasse, porque no último jogo a gente pegaria uma situação assim: se o América ganhar do Peñarol e tiver uma vitória para um dos dois lados, o América passa pelo menos para aquele playoff lá da próxima fase. Se o Defensa e Justiça ganha hoje, e o América ganha do Milionários, a gente chega na última rodada, dependendo do Defensa e Justiça ganhar do Milionários, a gente ganha do Peñarol e tirar um pouquinho de saldo. Então acho que assim, tem chance? Tem chance, mas hoje não tem conversa, nós precisamos vencer a partida para continuar sonhando e chegar contra o Peñarol na última rodada com esperança de passar de fase. Para ser bem sincero, honesto, falando bem baixinho aqui para ninguém do elenco nos ouça, eu não acho que esse tem que ser o foco principal da América para a temporada. Muito legal participar da Sul-Americana, muito bom. É um torneio que nos dá a possibilidade de ganhar um título internacional. Mas com o futebol que a gente está jogando hoje, limitado tecnicamente, como é o nosso elenco hoje, ter mais uma competição disputando simultaneamente nos complica muito. Olha aí quantos jogadores que a gente está fora, né? Mateuzinho da W Monte também teve a questão das apostas, mas aparentemente estão fora por lesão mesmo. O Ricardo Silva teve uma lesãozinha, o Martini se machucou, o Benítez se machucou. Então, assim, a gente está com muitos desfalques E muito disso tem a ver com a sequência de jogos, né? Então acho que ser eliminado da Sul-Americana, para mim, hoje, nesse momento, não é uma catástrofe. Óbvio que eu não vou comemorar se isso acontecer, eu quero que a América passe de fase, mas eu não acho que esse deveria ser o foco do América nesse momento, né? Bom, então é isso, pessoal. Se vocês acham que vale a pena, compartilhe com americanos, vamos chegar a mais gente. E se tudo der certo, voltamos na quarta-feira aí para falar sobre a vitória contra o Milionários. Hoje estarei lá no Independência, beleza? Um abraço, galera, e até a próxima.